Inesperadamente, o sol o seu brilho escondeu. Cristo chamar Andréia Fontes. Não se atemorize, não se assuste, não, não se preocupe. Não se atemorize, não se assuste, não, não se preocupe, pois a hora chegou. Se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Oh glória! Se inesperadamente uma voz tão suave assim falar: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Não!